las nalgas de mandarín. Portugal, ano 2020. Há um conjunto de benefícios fiscais dados a indústrias estrangeiras que fazem com que alguma produção cinematográfica seja enviada para Portugal. Nomeadamente, e a primeira grande produção é um filme de Scorsese. Ao abrigo de um estágio não remunerado do IFP, vocês iriam aceitar trabalhar como assistentes de qualquer coisa. Tanto pode ser um gajo que segura a claquete, como pode ser um gajo que vai buscar cafés, como pode ser um gajo que pega num guardanapo para limpar umas manchas do sofá. Entretanto, falta uma semana para acabar as filmagens, isto já depois do filme ter sido filmado, e falta filmar a cena mais complicada, que é uma cena de sexo entre o Leonardo DiCaprio e o Daniel Day-Lewis. Na manhã das filmagens, o DiCaprio não aparece. O pessoal está à espera. E caralho, não está o DiCaprio, não está o DiCaprio. O Scorsese liga para o hotel. E o gajo é encontrado morto com uma overdose de cocaína. A polícia entrou lá e tal, no quarto, e o gajo estava deitado, não é? Morto, atrás. E estava uma prostituta com o rabo no ar, com duas bolinhas de coca ainda por consumir. E a gaja estava viva, não é? Estava ali de rabo no ar, pagavam-lhe a hora, estava-se a cagar. Estava a receber 150 euros à hora para ela estar ali, quanto mais tempo ela tivesse, até era melhor, apesar das queimbras. E o Scorsese entrava em pânico, começava a olhar à volta, olhava para vocês e dizia: pá, vocês têm um aspecto físico mais ou menos do Leonardo DiCaprio, e então se calhar vocês vão filmar esta cena. Fazemos uns truques de luz, uns ângulos, como no Crow, com o Brandon Lee, para disfarçar e tal. Também só falta uma cena, isto escuro, uma cena de sexo num quarto, isto safa-se. Pronto, vocês vestiam-se e ficavam assim um bocado excitados por serem atores de Hollywood, de um filme grande, mas ao mesmo tempo estavam um bocado nervosos, não é? Porque quer dizer, uma cena de sexo com o Daniel Day-Lewis. Entrava na sala quando era para filmar e lá estava o Daniel Day-Lewis com o rabo no ar. Ah, o gajo é que ia apanhar. Pá, com um buraco do cu que se vocês conseguiam lá deixar cair uma bola de ténis dentro sem bater nas bordas. E vocês olhavam um bocado assustados para o Scorsese e o Scorsese dizia: epá, este gajo é um ator de método. Vocês sabem bem como é que é o Daniel Day-Lewis. O gajo já anda há 3 anos a voar no cu para esta cena. Por isso, pá, faz-te um homem e trata lá dessa merda. E vocês hesitam e voltam a olhar para trás e o Scorsese diz assim: amigo, tens duas opções. Ou fazes a cena, 10 takes de 15 minutos para isto ficar bem, e no final fazes uma operação plástica e passas a ser o Leonardo DiCaprio. Ficas com o estilo de vida dele, não é? Aqueles barcos, gajas. Vais lá buscar o Oscar, que já está garantido que vais ganhar o Oscar. Dizemos à tua família que tu morreste, a tua família recebe 5 milhões de dólares finais, livre de impostos. Mas tu desapareces, para eles desapareces. 2, não fazes a cena, és processado à americana, ficas a dever-me 5 milhões de dólares, vais viver para debaixo da ponte com a tua família a ser alimentado pela carrinha dos sem-abrigo. Mas a família fica junto e continua ali naquela cena do amor. Agora escolhe. Estás tudo acordado? Estamos, sim, senhores. Não percebi qual é a desvantagem da primeira. A tua família pensar que faleceste. Eles ficavam satisfeitos até, não é? Exato. Não, mas recebi o dinheiro, quer dizer, tu podias começar uma vida nova, não é? Nunca mais os vi. Nunca mais os vias, já. Não sei, não é isso. Não, podias vê-los, eles é que não podiam ver a ti. Claro, sim, claro. É? Mas depois, passado um ano ou dois, tinhas um padeiro a morar em casa, a beijar a tua mulher e passear com os teus filhos. Se alguém pegava na minha mulher, sou eu que tivesse a bondade. Vou ficar em silêncio. E então repete lá a segunda alternativa outra vez. A segunda alternativa é que tu não fazes a cena, não é? Não queres. Vais para debaixo da ponte, ficas a dever E o gajo processa, tem 5 milhões, não é? Naqueles processos já americana, tu ficas fodido, ficas a dever-lhe 5 milhões, ou seja, dás tudo o que tens e mesmo assim soma 7.014 dólares, E depois vais viver para debaixo da ponte com a tua família, vais ser alimentado para a carrinha dos sem-abrigo. Pronto. Pronto, eu não quero que a minha família vá morar para debaixo da ponte, nem que passe fome. Portanto, a primeira opção é muito melhor, até porque eu claro. Depois passo a ser o Leonardo DiCaprio, não é? Exatamente. E com a vida toda dele. Pá, pois. E portanto, eu também... não vejo desvantagens absolutamente nenhumas. Vais ganhar um Oscar. Vais ganhar um Oscar. Ainda vou ganhar um Oscar. Já está garantido. Vou dar 5 milhões para a minha família. Vão viver que nem Lords a vida toda. Não tenho que maturar. É só vantagens. Para eles é. E de cabeça para o primeiro. Ainda vou ao cu a Daniel Day-Lewis. Era isso que eu ia dizer. Vantagens. No fundo é o grande motivo, não é? Porque se bem que eu acho que se tu, exato, se tu dizes que ele bolas de ténis não tocava nas bordas, ele nem vai saber que eu fui-lhe ao cu, porque ele não vai sentir nada. Ah pá, mas também não, o gajo é só para filmar, não é? Tem que haver legging também. Exato. Exato. Isso é um problema dele. Portanto, olha, eu vou para a primeira. Miguel. Não tenho epa, problemas. Há aqui um desafio bastante. Bastante. Oh, Miguel, deixa-me ajudar-te, Miguel. Se tu fosses perguntar aos teus filhos, à tua família, se eles queriam levar 5 milhões ao viver debaixo da ponte contigo ou 5 milhões sem ti, eles vão te responder 5 milhões sem ti. Portanto, não te preocupes, não fiques com o peso na consciência. É o papá vai embora. Ah, mas vocês recebem 5 milhões. Ah, ok. Mas sendo assim, não, mas a nice. A questão é que eles pensam que o papá faleceu, não é? Epá, mas tem 5 milhões, não é? Podem chorar. E é melhor pensarem que fosse eu do que tu foste embora, porque ao menos ficas na memória e no respeito. Se soubessem que tinhas abandonado, era pior. Será sempre é. aquele gajo que foi um homem honrado, um pai de família chorado. Claro, e pedias, por exemplo, ir ao teu falso funeral, ver quem é que foi, quem é que estava a chorar. apontar num papel. Apontar, claro. E os gajos estivessem lá a rir sem mandar piadas, um gajo depois fazia-lhes a folha. Epá, pois, se calhar vou para a primeira também, então. É? Acho que não. É, se calhar tem que ser, não é? Se a segunda alternativa fosse continuar com a nossa vidinha e não sei o quê, já ia para a segunda, mas como é ir para debaixo da ponte, miúdos e tudo, esquece. Passarem fome. Pois é complicado. Era bom, complicado. Era bom. Só que gostava a primeira semana ou a segunda, não é? Depois passava-lhes. Sim, depois o gajo também se habitua, não é? Depois começou a sentir os ossos também, portanto. Pai, depois estás em casa, tens aquela chatice toda de teres sempre que atravessar aquela multidão de gajas nuas a dormir na sala para chegares à cozinha para beber um copo de água, não é? E depois vais para o teu barco e tens de dizer às gajas: pá, viste qualquer coisinha que está frio, vocês constipam-se. É, sim, mas pronto, mas isso ia ser uma vida infeliz, não é? Um gajo sacrificou-se por causa da família. Então, e o tema é feasting gays? Legging? Do Daniel Day-Lewis. Ou Day-Lewis, é. Não, pá, o tema é Martin Scorsese. Esse grande realizador da nossa senhor. Atualidade. E vamos fazer um episódio para dividir em três, então. Temos tanto para falar. Opa, não, temos de falar disso rapidamente. Não. Vamos falar disto rapidamente. Vamos fazer uma coisa rápida. Vai ser uma temporada só para o Scorsese. Vai. Podia ser. Dava, quase que dava. Nós podíamos falar quase um episódio para cada filme. Se fôssemos VHS, fazíamos episódio para cada filme e um. Eixe, este gajo. No fim, mas no fim de todos, mas neste caso, eu penso que será falar no geral, os vossos preferidos. Vamos tentar encurtar a coisa então. Se calhar, exato, vamos começar pelos preferidos. Qual é o teu preferido, Pedro? Opa, o meu preferido, talvez, ou é o Goodfellas, mais se calhar do que o Taxi Driver, ou o Raging Bull. Podes escolher, entendeu? Isso é fácil, dizes 3 ou 4. Vou escolher, se posso escolher um só, escolho o Goodfellas. O Goodfellas, muito bem. E tu, Miguel? Opa, eu não queria escolher o mesmo, mas gosto muito do Goodfellas, muito mesmo, e é um filme que, pá, vi logo na altura e é um filme que sempre me marcou muito, mas também gosto muito do Raging Bull, sim, mas vi mais recentemente, mas acho que eu escolho, epá, o Goodfellas é acho que é dos filmes mais consensuais que existe, não é? É, acho que é um filme quase perfeito, não é? É, e não dá de facto para fugir. Eu gosto muito do Goodfellas, mas nem sei se entrava no meu top 3. Apesar de gostar muito, e quando digo gosto muito é um 9,5 de 0 a 10. Acho que é o Hugo, o teu. Não, poças também. Eu ainda não vi o Hugo, ainda não vi. Eu também não, mas pelo que o Miguel já disse, não é muito famoso. O Miguel não falou, não. O meu filme favorito do Scorsese, provavelmente não é o filme favorito do Scorsese e de ninguém. até porque é um filme muito recente e foi uma grande surpresa, mas adorei completamente o filme. Sabem quem é que eu estou a falar ou não? Qual é? O Departed? Não, o Departed é para o Hollywood, é para os gajos que conhecem Scorsese. O Lobo do Wall Street, amei completamente o Lobo do Wall Street. Eu também gostei muito do Lobo do Wall Street, mas eu acho que estou à espera que o gajo ganhe mais um bocadinho de calo, não é? Estar a dizer já de cabeça que é o filme preferido. Sim, não é? É capaz de ser riscado. Nesta carreira toda. Gosto muito do Raging Bull, gosto muito do Taxi Driver, gosto muito do Goodfellas, gosto do Casino, que é quase a antítese do Goodfellas, mas é um filme igual, não é? Se a gente pegar ali nas estratégias que ele usa, é quase a mesma coisa, apesar de ser uma antítese. É pá, mas o Lobo do Wall Street encheu-me de uma maneira que não, do primeiro visionamento, não me encheu nenhum dos outros, apesar de serem grandes filmes. Eu acho que o grande mérito do Scorsese, que provavelmente será o realizador preferido de muitos de nós, né? Que gostamos de cinema, ou pelo menos um dos preferidos, é que o Scorsese consegue fazer filmes e cinema, não é daqueles realizadores que só faz filmes, e quando digo fazer filmes não estou a dar uma conotação negativa à coisa, há realizadores que só fazem filmes, só sabem fazer cinema e fazem grandes filmes, e há outros gajos que só sabem fazer cinema e não fazem filmes. Se calhar estou aqui a ser um bocado confuso e vocês não estão a perceber. Ou seja, achas que ele consegue ser na frente comercial e na frente artística? Ele menos equiparado, e consegue fazer entretenimento fazendo também cinema, ou seja, sabendo filmar, sabendo dar muita profundidade ao que faz. Epá, mas o Lobo do Wall Street, epá, tinha uma energia absolutamente fantástica, epá. Eu não me lembro de ver um filme com tanta energia, mas também tanta energia ali, e são 2 horas e tal, são 2 horas e meia. São quase 3, não é? E é um filme que se vê, parece que passou 10 minutos. Chegas ao filme, parece que passou 10 minutos. Repare, eu acho que aí o filme é bom e essa sensação é verdadeira, mas também é um bocado, se calhar, o crédito da montagem, não é? Também. Mas isso ele trabalha com a mesma, acho que é a mesma montadora a carreira toda, não é? É uma gaja. Não está a ver o nome agora, mas que trabalhou com ele a carreira toda, quase. Mas pronto, acho que a nível geral, epá, gosto muito, por exemplo, o Raging Bull. Também tem a ver com a altura em que tu vês as coisas, né? Por exemplo, o Raging Bull, se calhar, quando eu o vi, e deve ter sido na altura que eu comecei a olhar para os filmes como cinema, né? Uma pessoa via muitos filmes quando era miúdo e via muita coisa, mas eu vi o Raging Bull se calhar já para aí com 18 a 9 anos, e foi aí que eu percebi, se calhar com o Raging Bull, que o filme é muito mais do que ver e ouvir um filme, quer dizer, tu sentes muitas coisas ali no... Mas o Raging Bull é um filme que um gajo não pode precisar de uma maturidade para ver, não é? Porque na realidade não é boxe, na realidade é outra coisa. Não tem nada a ver com boxe, é um filme que tu sentes muita coisa, tu sentes quase... Aquelas, os chocos ali no, que estão no ringue, tu sentes nos o tomates. Sabor do whisky quase ali no, nos e sentes bares. Sentes a cara da mulher quente quando está a apanhar no focinho. No focinho. Exatamente. O filme basicamente é um hino à autodestruição, não é? Aquilo é a autodestruição do gajo. E um papelão do caralho. Porque um papelão do caraças. Porque o Scorsese, repara, é o Scorsese, não é? Porque é o mestre, não é? O artesão. Mas depois tens aqui o Robert De Niro, não é? Que o acompanha e tem, se calhar, grande parte do sucesso dos filmes também é do Robert De Niro, e agora mais recentemente o Leonardo DiCaprio. E na minha opinião, o herói não cantado é a gaja que faz a montagem, não é? Sim, também. Sim, também. Sim, faz sempre um trabalho. Aquela cena inicial brutal, sim. Epá, todas, por exemplo, olha, o Goodfellas, o Raging Bull... Tem uma sequência a cores, não sei se vocês se lembram, que é um vídeo da Lua de Mel, Deus. Ah, ok. Não me lembrava disso. O filme é todo a preto e branco, e depois tem uma cena que eles vão de Lua de Mel, quando foram felizes, que é umas filmagens de Super 8 que os gajos fizeram, que no Goodfellas também existe uma parte parecida, que é aquela parte das fotos, os gajos estão a ver fotos. Esses mimos de montagem, não é, que não são coisas comuns, e se calhar a ideia nem sequer é dele. Pode ser. Mas é um filme muito bem filmado, aquela própria ideia de fazer preto e branco, que dá-te uma profundidade ao filme que de outra maneira não era possível, e eu já li uma história engraçada dessa decisão do preto e branco, não sei se vocês também já leram, que foi decidido quando ele viu que nas primeiras filmagens que faz a cor vermelha das luvas distrai muito, chama muita atenção do olhar, ou seja, distrai do que ele quer, da cara, das emoções, tudo. E então ele decidiu fazer o filme a preto e branco por causa disso, para não distrair do que é fundamental ali, não é? Que é basicamente as emoções todas que o gajo está a passar e tudo e mais algum. E portanto. E o, por exemplo, no Taxi Driver. Epá, o Taxi Driver é um filme do caralho. Mas, epá, é tão batido, não é? É tão... faz parte, está tão embrulhado na... na imaginário. Na cultura pop, não é? Desta do século XX. Que, epá, eu às vezes penso... O filme é bom, não é? Mas, epá, é demais. Há muito massacre. E não envelheceu tão bem como outros do Scorsese, na minha opinião. Não sei se porque banalizou, se calhar até se fez muita coisa... quase parecida, não é? Não é igual, mas que tentou imitar aquela podridão toda, aquela sujidade, tudo, os temas-chave do Taxi Driver. Não sei, eu revi o Taxi Driver há pouco tempo e não me fez as sensações de quando o vi pela primeira vez. Ah, claro. Que é uma coisa, por exemplo, a ver o Raging Bull, pá, vejo agora, vejo daqui a 20 anos, vou sentir o mesmo. Quer dizer, é um filme que não envelhece. Sim, não é um filme tão datado também, não é? E o preto e branco também lhe dá assim uma aura um bocado mais intemporal do que... Exato. É que para mim o Martin Scorsese é responsável por fazer grandes filmes e além disso é também responsável pela maneira como eu corto o alho. Porque... Então, conta-nos essa história. Lembra-se do Goodfellas quando os gajos foram presos e vão para uma prisão. Depois os gajos há uma cena que já estão a fazer comida. É? Aquela comida espetacular à italiana, e os gajos cortam o alho com uma lâmina de barbear. Lembram-se disso? Fininho, pá, super fininho. E o gajo diz: pá, a minha mãe diz que para fazer refogado o alho tem que ser cortado assim fininho. Pá, e eu tento cortar sempre o alho o mais fino possível à conta do Martin Scorsese. Isto são coisas. Uma lição de culinária também. De culinária, é. Pá, e depois, uma das coisas que eu também vos queria perguntar é. Quais são os filmes que acham que são muito bons, mas não são tão conhecidos do Martin Scorsese? Digo-te já um de cabeça, que até revi há pouco tempo e que acho que é capaz de ser dos filmes dele mais subvalorizados, que é o Rei da Comédia, o King Exatamente, of Comedy. Exatamente, o King of Comedy, é um filme do caralho. Que é um filme do caraças. Visto hoje, eu vi esta há duas semanas, pai, e está mais pertinente agora do que estava se calhar na altura quando saiu, não sei, não vivi essa época. Acho que nunca vi. O culto da celebridade é uma coisa impressionante e consegue não ser uma comédia, não é? Nós atiramos ao Rei da Comédia a pensar que aquilo é uma comédia, ter muitas cenas ali que dão-te alguma vontade de rir, mas aquilo não é uma comédia, aquilo é quase um estudo sobre o culto da celebridade e sobre o fanatismo. E como é que às vezes compensa fazer merda, não é? Para teres os teus 5 minutos de fama, 10 minutos de fama, que depois vão-te dar uma vida quase de... E depois tem uma cena que é o Jerry Lewis, não é? Que neste Sim, filme que é o faz... papelão de uma vida, não tem nada a ver com ele. E aquilo foi em 82, não é? Eu não, obviamente não vi o filme nesta altura, mas sei perfeitamente a importância que nos anos 80 tinha o Jerry Lewis, que era os domingos à tarde e sábado já à tarde dava-se um filme de Jerry Lewis. Sim. E o gajo aqui aparece como um gajo, pá, super sério, não é? Não é, não é aquele gajo extravagante que nós estamos habituados a ver. É um filme do caralho. É um filme do caralho. É muito bom mesmo. E A Última Tentação de Cristo? Por acaso, é dos filmes do Scorsese, também só vi uma vez há muitos anos e foi assim a correr na televisão, mas que não achei muita piada. Tu gostas? Também não sou fã. Eu gosto, opa, por causa do fim. Porque o filme... Como é que é o fim? Já não me lembro. Opa, conta-me lá. O fim é o gajo depois, no fim, que está vivo, não é? Não morre. O gajo é crucificado e tiram-no. E depois os gajos dizem, então, mas o que é que se passa? Cagam nele, não é? Toda a gente vai um para cada lado. E os gajos dizem, não, já está feito. Agora vamos começar aqui a escrever que tu morreste, que o teu pai vai te cá salvar e o caralho, percebes? Ou seja, aquilo é tudo um esquema dos apóstolos para criar o culto. O filme foi muito criticado pela Igreja Católica. Sim, não sim. Foi aceito, o gajo depois é um bocado... Ele acredita naquilo, não é? Acredita que, naquela cena. Mas os apóstolos armam a cena para serem... Para fazer um culto, não é? E sacarem... Claro. É um bocado por isso, ou seja, o filme não é nada amado nos meios. Eu nem me lembro de ter visto isso, essa cena, por exemplo, provavelmente nunca vi sequer o filme até ao fim. E mais, underrated, overrated. O Nova York Fora de Horas. Ah, sim. É bom. Esse filme é muito bom. Foi o que ele fez a seguir ao Rei da Comédia. É, gosto imenso desse filme. E vi em puto e nunca mais esqueci. O filme é muito bom. É muito esse giro. Filme tem muito a mal. Acho que a capa, o póster é terrível. É terrível, a cabeça dele é a parte do relógio. Não é mau, não é? Eu acho piada essa capa. Não acho assim tão mau. Já sei que não tem nada a ver com... Natal. tem nada a ver com o que estás à espera do filme do Scorsese. Mas também isso foi depois do Rei da Comédia e ele teve ali uma fase muito má, porque o Rei da Comédia foi um buraco completo no box office, na crítica. Foi uma coisa assustadora que depois de dois ou três anos acho eu sem trabalho, sem ninguém pegar no gajo. Ah, e o After Hours é com o Rosana Arquette, já não me lembrava. É, foi o After Hours. E o Rei da Comédia tem aquela gaja muito feia, como é que se chama, Pedro? Tem os dentes todos tortos, que até parece nua. A Sandra Bernard. Um cabaço? Não nos diz nada. Ei, que um grande cabaço tem um grande espaço entre os dentes. Ah, sim, sim. Não, essa gaja aparece sempre quando é para ser uma gaja feia, não é? Ah, é, mas essa gaja aparece toda nua. Esta gaja é terrível. Aparece é sempre quando, no, é, quando é para fazer o quando é preciso white trash. Quando é preciso white trash. Sim, e fez comédias muito más também. Estou aqui a ver. Entrou no Woodson Oak com o Bruce Willis. E tu olhas para ela e ouves a voz, não é? Ouves a voz dela. Sim, estridente. Mas encaixa que nem uma perfeição no papel dela no Rei da Comédia, porque é mesmo uma gaja tipo maluquinha com uma voz estridente. Portanto, ela era má no Hudson Hawk, E os filmes que vocês não morrem de amor? Ou por alguma razão já percebi que Carlos... Todos os Scorsese, deixa-me abrir aqui. Todos os últimos. Diz Miguel. Eu ia dizer todos os últimos, menos o Lobo do Wall Street. Quais é? O Departed? Não. O Shutter Island? O Shutter Island é bom, é dos últimos e é bom, caramba. Shutter Island. Eu gostei imenso do Shutter Island, pelo menos no cinema. Eu por acaso vi o Shutter Island no cinema no dia em que saiu. Logo também na primeira não sei se foi o dia que saiu, mas foi na eu primeira semana. Desde os Gangues de Nova York, depois veio o Aviador. Opa, o Departed gostei mais ou menos, mas não morro de amor. Não, o Departed, eu sou. É, e é um remake, fã, né? Eu sou fã do original e achei assim. Exato. Sim. Mas é um filme competente, mas não é. Mas, nunca para ganhar Oscar. Curiosamente, algum. Foi com o Departed que ele alcançou a glória toda de Oscars e tudo mais uma coisa. Que até o próprio Raging Bull perdeu por um drama qualquer de merda na altura. E foi com o Departed que o Marco Albergue foi nomeado, não é? Epá, não sei. É capaz. Mas o Departed é um filme. Parece feito por encomenda, não é? Feito por encomenda para. Sim. O Departed é filme, não é cinema, para mim, quase. Há uma coisa também com estes filmes do Scorsese que as pessoas depois também acabam por esquecer. É o Scorsese faz filmes violentos, não é? E as pessoas depois parece que dão mais valor por estar ali um filme que é violento e é cru. Ah, mas isso não tem que dar um valor extra ao filme. E o Departed é um filme violento, mas não passa de ser competente. Não. E a remake, na altura até foi remake de um filme que fez muito sucesso na internet e que toda a gente sacou depois tem é um elenco absolutamente brutal, não é? Que é capaz de ser dos filmes dele. Sim, mas isso é tudo um bocado a metro, feito por encomenda, acho eu. É um bocado. Sim, o Shutter Island é um filme porreiro, mas também gostei. Mas é outro tipo de filme. Bring Out the Dead também, de 99. É um filme que vive para o twist, não é? É um filme, ele faz filmes muito abertos, que abrangem muita coisa. E este Shutter Island é só um gajo, não é? Um dedinho. Sim. O Bring Out the Dead eu acho que nunca vi. É um gajo que é com toda uma ambulância, não é? Que não dorme. Esse é com o Nicolas Cage. Com o Nicolas Cage e com o John Goodman. É porreirito. Não é nada especial, mas é porreirito. O Aviador não morre de amores. Não, o Aviador é terrível. Não, o Aviador, para mim, acho que é o pior filme dele. E depois, quando vi o filme, achei que a imagem estava fodida, que estava tudo estragado. E eu, que merda é esta? Caralho, que é isto? E depois, no fim, O Aviador é o cavalo de guerra do Spielberg, mas do Scorsese. Só que o gajo usou um processo qualquer de cruzado, de revelação cruzada dos anos não sei o quê, e o filme era todo esverdeado. Há uma parte que é todo fodido. O filme é muito verde. É muito verde e é uma seca diabólica. É o exemplo das três horas. Sim, é um bocado biográfico demais. Eu fiquei com a ideia que estava estragado. Percebes? O filme foi. Eu acho que ele depois também pecou um bocado nesta opção quase sexual que o homem tem com o DiCaprio, não é? Uma ou duas vezes é engraçado, mas à 13ª cansa. Epá, sim. Eu por acaso não me faz muita confusão. Epá, e assim nos últimos anos, só mesmo o Lobo Street é que mexeu as medidas. O Hugo, como estava a dizer há bocado, foi o primeiro filme 3D do gajo. É também uma homenagem do gajo ao... E o Hugo é engraçado só na premissa e na história, porque é um filme a 3D, mas que a trazer a nostalgia antiga do cinema e dos velhos cinemas, das velhas películas, mas que depois não consegue viver a esse kick-off, a essa premissa, e acaba por um valente fogo de artifício, vá. Aquilo não tem, não e, tem ponto. E pelo que a ideia que eu tenho, não vi, mas é que é mais familiar, né? mais para criançado. Pois é isso, é um filme mais para miúdos, mas foi um filme super, super aclamado. Pois, o gajo tem aqui um filme que eu não fazia ideia que existia sequer. Na filmografia do gajo não me lembro sequer de existir estreado em lado. Passou-me ao lado, Kundun, 1997, com o Dalai Lama. Mas isso é outro cavalo de guerra. Isso é imitar o outro. Qual é que é aquele filme? O último imperador do Belo. Como é que ele se chama? Não é Belo? Sim, do Berlusconi. Berlusconi, sim. Bela Dona. The Last Emperor, sim, agora. Agora estou a pensar nisso também. Last Emperor é do Bertolucci. Bertolucci. Depois, o que é que temos mais para aqui? O Casino, também grande filme. Grande também, quando digo grande é literalmente mas grande. Mas o Casino pá, veio muito encostado ali ao Goodfellas, não é? E acaba por perder. Acaba por perder com isso. Tem sim, uma. Sim. E o ritmo do Casino é complicado. Para as 3 horas e tal, depois, tem partes um bocado ali que um gajo custa a passar. Mas tem ali a Sharon Stone com uma tesuda do caralho. Tem, ela aí estava bem ainda. Estava no auge. Um poderio do caralho. Faz um bom papel. Depois, Idade da Inocência, não é o meu género. Isso é uma lamechice, não é? O que vocês acharam da Idade da Inocência? Acho que não vi. Ela mexe-se essa merda, não é? Ou não? É tipo é um filme de período. Década 19 ou uma porra qualquer. É um filme de período, não é? Século 19. Um período de drama. Não, nunca vi. Mas, por exemplo, o Color of Money é um bom filme. É um bom filme. Um filme, e foi o filme que lhe abriu outra vez Hollywood e os estúdios. O gajo estava naquela fase má, foi o filme. Fez dinheiro como o diabo na. Tom Cruise, Paul Newman. Tom Cruise e o Paul Newman. E a outra. Ele já tinha dito várias vezes que não é dos seus filmes favoritos, que é dos filmes que ele fez mais empurrado pelo estúdio, mas foi o filme que lhe abriu depois as portas para fazer o Goodfellas, até, e a Última Tentação de Cristo e tudo e mais alguma coisa. E tem a Mary Elizabeth. Mestre António. Essa gaja estava em todas. Houve aqui uma altura que estava em todas. Sou super fã, mas a gaja agora está muito maltratada. Ah pá, então estamos todos, não é? Isto o tempo não anda para trás. É a gaja do abismo, pá. Fala por ti, que eu fui ao cu a Dando da Luz e estou aqui. Nem uma maravilha. As minhas de plásticas. Estou que nem novo. Estás fino. E de início de carreira, o Mean Street, bom filmezinho. O Mean Street é um filme bom. Pai, depois gasta muitos documentários, não é? Bob Dylan, Rolling Stones, para filme a concertos. E mesmo de cinema, gasta em 2 ou 3 documentários mesmo sobre o cinema americano. Essa faceta dele nunca explorei. Só que eu também não. Só há um que toda a gente conhece, não é? Aquele teledisco do Michael Jackson, o Bad. É dele. É uma versão de 17 minutos, não é? O que passa na MTV tinha 5, mas é tipo o thriller, não é? É um filmaço, depois tirou um bocadinho da música. E o outro gajo que aparece com ele é o Wesley Snipes, que aparece com o Michael Jackson no teledisco. Ah, é? Toca a ver, outra vez. As coisas que tu sabes, sou Pedro. Não sei, estou aqui a ver, vi o Shine a Light, que era dos Rolling Stones, um documentário para ver o cinema, mas achei cinema, uma grande merda. Teve. Vão alterando imagens de concerto, dos gajos a tocar. Não é da câmaras, não é? Mas eu lembro tem tanta câmara, não sei o quê. Isso não é uma merda que se veja no cinema, acho eu. Não é. Eu, na altura, fui ver porque era de Scorsese, nem tanto para os Rolling Stones, que eu não sou maluquinho da música, quanto mais de uma banda sequer específica, mas achei uma seca de. Não, porque aquilo basicamente era 2-3 minutos de música, depois mostrava um bocado da carreira, umas imagens de arquivo, não sei, 2-3 minutos de música lá no concerto qualquer. Eu nunca vi o filme dos Doors, com o Val Kilmer, não sei se vocês já viram. Val Kilmer e Meg Ryan. Nunca vi. Mas eu lembro-me perfeitamente, morava no Algarve quando isto estreou, lá no cinema. Pá, e havia nos anos, isso foi aqui em 91, havia aquela malta toda. É do Oliver Stone, não é? Foi início dos 90, é do Oliver Stone, é. Pá, e montes de malta foi, porque era as Dordes, todas naquela altura toda a gente tinha aquela fase drogada em que gostava de Dordes. E depois os gajos disseram-me no dia a seguir, o Cândido, era o Cândido, que era o maior fã de Dordes do Algarve. O gajo veio-me dizer que aquela merda. Era uma merda. O pessoal, não, o pessoal passou o filme todo a cantar em pé. E a dançar. E eu, foda-se, que merda de filme é que vocês foram ver? Caralho, isso é tipo ir à missa, não é? Ir já à missa, em vez de estares com atenção, andares em pé a dançar aos saltos e às cambalhotas. E eu fiquei um bocado. Eu nunca vi, mas acho que o filme não é assim tão musical. Ah, pá, não sei, sei lá. Eu também não vi, nem quero ver. Os Doors para mim é aquela cena que eu, a única vez que vi Doors ao vivo foi a campa dele em Paris. No cemitério. Para relaxar, se é. Fui lá para gamar um jarro. Foi essa foi. Se fizeres tabaco, passas lá. Passas na campa dele. Essa foi muito boa, sim, senhores. Então, normalmente as piadas são comigo, Pedro. Não acabou, não, isto não é um não piada. Me roubes o pelouro, se faz favor. Isto é o meu natural humor. Está bem.